Adeus que me vou embora. Adeus que me vou embora. Adeus que me embora vou. Adeus que me embora vou. Vou daqui para a minha terra. Vou daqui para a minha terra. Que eu desta terra não sou. Que eu desta terra não sou. Tenho minha mãe à espera. Tenho minha mãe à espera. Cansada de me esperar. Cansada de me esperar. Naquela encosta da serra. Naquela encosta da serra. Vamos ser dois a chorar. Vamos ser dois a chorar. À espera tenho o meu pai. À espera tenho o meu pai. Aos anos que não vejo. Aos anos que não vejo. O tempo que vai durar. O tempo que vai durar. O meu abraço, o meu beijo. O meu abraço, o meu beijo. Vim solteiro e vou solteiro. Vim solteiro e vou solteiro. Vou livre de coração. Vou livre de coração. Se alguém me quiser prender. Se alguém me quiser prender. Já não vou dizer que não. Já não vou dizer que não. Adeus que me vou embora. Adeus que me vou embora. Adeus que me embora vou. Adeus que me. Buenas noches, bienvenidos a El Pasajero de Reserva. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. La variación, como la imitación melódica de un mismo tema, adopta en esta ocasión una resonancia distinta. Pues vamos a centrar la atención en Antonio Joaquín Rodríguez Ribeiro, que fue un artista portugués nacido en 1944 y fallecido 39 años después, que adoptó como nombre de guerra el ilustrativo Antonio Variacoes. Las variaciones, como él decía, como concepto que sugiere elasticidad, libertad, apertura y heterodoxia, y las variaciones de sus canciones a través de versiones de artistas que fueron contemporáneos suyos o casi, y otros posteriores que retomaron su legado en forma de canciones inéditas y de nuevas visiones de sus melodías, como la que representa la canción que se acaba de escuchar, Adeus que me vou embora, en la voz y los instrumentos del grupo Humanos. Hoy, libertad y heterodoxia en portugués. Adeus. quando te esforças mais do que é preciso. O corpo é que paga, o corpo é que paga. Deixa pagar, deixa pagar. Se tu estás a gostar, quando a cabeça não se liberta das frustrações, inibições, toda essa força que se aperta, o corpo é que sofre. O corpo é que sofre. Expirações, mutilações, sofre. O corpo é que sofre. Deixa sofrer, deixa sofrer. Se isso te dá prazer. Minha cabeça está nessa confusão. Estás sem saber que has de fazer. Geras tudo que te vem à mão. O corpo é que fica. O corpo é que peca. Fica a cair sem resistir. No vamos a escuchar la voz de Antonio, al menos directamente, sino en la visión y en la plasmación y en la interpretación de otros artistas, de sus canciones. Los temas que van a sonar esta noche están incluidos en dos discos representativos en lo que es el recuerdo de este artista, como son el titulado Variacoes, del año 1993, casi una década después de su fallecimiento. Artistas de su época le brindaron un homenaje que servía también como termómetro de la escena musical portuguesa, al menos sobre todo en lo que refería a artistas procedentes del pop, del rock y también de las nuevas músicas. Y el disco Humanos, del año 2004, un disco que no era un simple recopilatorio

afirmarlos y enriquecerlos. En Lisboa se consolidó como barbero y, según he leído por ahí, parece ser que entró a trabajar en la primera peluquería unisex de Portugal, donde se formó hasta abrir su propia barbería en la Baja Lisboeta. Eran los últimos años 70, una nueva vida asomaba y ahí estaba Antonio para devolver la mirada. E é para amanhã, bem podias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar. E tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar. Foi mais um dia e tu nada fizeste, um dia a mais tu pensas que não faz mal. Vem outro dia e tudo se repete, e vais deixando ficar tudo igual. Mal, é para amanhã, bem podias viver hoje, porque amanhã quem sabe se vais cá estar. Ai, tu bem sabes como a vida foge, mesmo que penses que estás para durar. Foi mais um dia e tu nada viveste, deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensares no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde demais. E é para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho foge, mesmo de quem diz que quer trabalhar. Eu sei que tu andas a procurar esse lugar que acerta bem contigo. Do que parece tu não consegues gostar, e do que gostas já está preenchido. E é para amanhã, bem podias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar. E tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar. E é para amanhã, bem podias viver hoje, porque amanhã quem sabe se vais cá estar. Ai, tu bem sabes como a vida foge, mesmo que penses que estás para durar. E é para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho foge, mesmo de quem diz que quer trabalhar. Estás en la sintonía de Radio Topo, en el pasajero de reserva ahora mismo, y este que sonaba era el amigo Sergio Gudiño. Y al ideario pop de Antonio, María Coes tuvo a bien involucrar pues el fado, el tango, el blues, todas las músicas populares filtradas en esa colorista concepción de la canción, siempre dispuesto a vestir las melodías, ya sea con una caja de ritmos, ya sea con una banda de guitarras, bajo y batería. Antonio era así, antiguo, pero moderno, atrevido y desde luego siempre llamativo. Vamos a continuar ahora con un tema de Humanos, el titulado Ateia. Tenho uma maneira de te convencer. Tenho vários jeitos para manos una propuesta comercial que, felizmente comercial, que supo, sin descafeinar, acomodar esas canciones inéditas de Variacoes. La canción que continúa es de una banda legendaria, una banda portuguesa legendaria, Madre Deus, a la que recurrimos en su primera época. Y Antonio, que era un hombre que bebía en las fuentes, no solo estaba pendiente de escribir sus letras y de contar sus historias interiores y periféricas, sino que también recurría a los clásicos. Y en este caso, la letra es un poema de Fernando Pessoa que solemnizan Madre Deus con el recuerdo de Antonio presente. Thank you.

desenvolviendo el portugués a nuestra manera. Seguro que Antonio estaría encantado. Y vamos a continuar con una canción perteneciente al antes citado Variacoes del año 93, en el que músicos cuasi contemporáneos de Antonio interpretaban sus canciones. Y en esta ocasión es el turno de uno de sus temas más reposados, más íntimos y más emotivos, el titulado Anjiño da Guarda, interpretado por un grupo llamado Tres Tristes Tigres. Eu tenho anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo, eu não o ouço, mas sinto sempre a sua companhia. Eu tenho guarda, que é anjo, que me protege de noite e de dia. Não usa arma, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida. Seguimos con los pildorazos inmediatos, conectando las nuevas olas anglófilas con la brisa lisboeta. Ahora un pequeño hit

começo a ter as primeiras rugas. Rugas começam-me a nascer algumas rugas. Rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, começo a franzir. Rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, rugas de sentir. Rugas. Rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, rugas de sentir. Varia Coes y su capacidad para hablar de forma sencilla y trascender las generaciones, épocas y estamentos. Jugas, las arrugas de reír, de llorar, de cantar, de sentir, a las que aludía este tema, también interpretado por el grupo Humanos. Y la música es en constante homenaje a las romerías de su pueblo o a sus referentes sentimentales como su querida Amalia Rodríguez. Todos tenemos la voz de Amalia. Es lo que reivindica, lo que proclama y lo que afirma en esta canción, interpretada también por una superbanda llamada Resistencia.

esta época de rosa e verde. Foste o gelado.